Eu acho que está a superar as expectativas que criámos para este evento. O tempo também nos ajudou, foi nosso amigo este ano, e as pessoas também aderiram a este tradicional evento. Temos aqui 2-3 mil pessoas. O objetivo é promover a castanha e todo este espaço. Exatamente. Promover o espaço, que é um espaço extremamente importante para a freguesia, para o concelho, para a região, e também o nosso produto castanha. A nossa castanha é muito boa, é de excelente qualidade. A castanha que oferecemos ontem em Aldeia das 10, no Magus de Seló, e esta que vai ser consumida aqui no Magusto do Santuário de Nossa Senhora das Preces, é toda castanha dos nossos sotos. Uhum. Portanto, e o objetivo é continuar, portanto, a apostar na produção da castanha? Sem dúvida. Nós, a Junta de Freguesia, tem vindo a dinamizar a plantação em terrenos próprios de castanheiro. Os cidadãos da freguesia acho que também estão a apostar na limpeza e na plantação e essencialmente na conservação. Portanto, tudo leva a crer que vamos ter mais produção e a qualidade dela aqui é muito boa. Ou é do clima, essa parte eu não consigo avaliar, mas que é uma castanha de excelente qualidade, sem dúvida que é. Um balanço positivo deste evento. Gostaria que esta fosse uma festa que a Aldeia das 10 continuasse a organizar. Sim, nós estamos, este é o 15º evento, e enquanto eu for presidente de junta, é um evento para continuar, para dinamizar e para melhorar dentro das condicionantes que nós temos a nível financeiro, nos possam proporcionar. Agora, que é um evento para continuar e para dinamizar, é sem dúvida. Este é o evento de marca da freguesia, e quase que me atreveria a dizer, é um evento de marca para o concelho. É talvez o evento a nível de freguesias mais antigo, não quero também ser vaidoso, mas eu acho que é o maior evento que nós tiramos fora do núcleo do concelho, da sede do concelho. Julgo que o nosso é o maior evento que o município tem no seu concelho.